Salvador, muito boa noite, é o Channel 6224, Divan. 6224, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6224. No 604, vou agora direto pra ti. Prontinho, 604. Essa pena do vento e aguarda pra girar a base. Direção do vento para a base, Unip 00. Olha o Trip, voltar. Possível, Trip 5595. Autoriza pro do externo. Trip 5595, negativo, 2000 pés, ajuste 1014. Posso autorizar Duna. E pro de Duna, então, se possível. Autoriza Duna, o Trip 5595. Nato, para 2000, Prode Duna. Controle, Guardião 07, final é Andina. Frequência livre, Guardião 07. 330 Recife. 3305, Guardião 4. Guardião, tu teria adiantado a saída prevista? Tu, Caracaju. Grato. 3152, contato radar na decolagem. Sobe ao 330 na saída Puca Zumbi. Puca Zumbi, 330, tá, 3152. A 604, vai chamar Recife agora em 1285, alternando 133 decimal 65. 2685, alternando 3365, boa noite. TP 5595, redução para 1909. 5595, revisando para 190. Olympus tem livre base. Livre base, Olympus 00, girando com o trem mais travado. Beleza, Maceió, 3152. Então você é o lugar de coordenação, estou 3152. 3152. Mike, tamo de letra, escuta. Assina para o Mike, tamo de letra. Agora eu tenho um plano aqui no sistema, ok? Quando estava para 0130, surgiu agora o 00. Aguarde Confins 280. Confins 280, você poderia me adiantar a saída? Constante. Sai. Dael Leida Bridge. Dael Leida Bridge pro Mike Andretti. Olimpo 00, 110 graus, 1109. Lisboa, Olimpo 00. 52. Channel 6313, 1935 ao 01. 1935, grato, senhor. Bom trabalho. Lisboa 2, Channel 6313, 1935, senhor. Channel 6313, contato radar na decolagem, vai subir o 360 na saída da El. Positivo, da El até o 360. Controle na frequência 119 decimal 35 e aciona 5123. Utilizado nível 330 para Recife, decolada 190 curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Upper Whisk 58, controle 19935, acionado 5123, então 3305. 3305, chama pronto. Passaremos. Salvador, boa noite, algum... 074, ciente da Alfa para cópia Guarulhos. Pulo 074, aguarde Guarulhos. Aguardando. Trip 5515 para interceptar o curso do localizador, vai curvar a esquerda na proa 135, reporte estabilizado. 135, reportagem estabilizado, trip. Guardando, saída prevista. Gaia, linda bridge. Bridge, sente. Na Delta para cruzar 1028. Ação direita, reportando na Delta para cruzar. Paulo para o táxi, é o Web 6747, 142 com 4 horas com fins. Copiou 6747 para o táxi? Pego ativo, reporte ponto de espera pronto, 1015 é o ajuste, 6747 até 1866. 1866, reportada pronto, 6747. É o trip 5515, tá full elétrico, usar o cabeceira. Trip tem livre pouso no 0, 110 graus, 089, 5515. 5515, livre pouso. 685, a outra é? 3365. 3365, boa noite. Na posição 1? 01, ciente, vou coordenar com o freio. Obrigado. Já chegou aqui, obrigado. Sim, motivo. Como é que tem, Juliette? Que o senhor tem? Eu não disponho a navegação da companhia, não, senhor. Primativo. Então aguarde só mais distante. Não se escuta mais, senhor. Se aproximando do ponto de espera da 10, tá pronto. 747 após o tráfego na final, ali mantém a pista 10. Ali mantém após a aeronave na final, 6747. Equipe, após pouso, não libere na Delta, ok? Tem tráfego para cruzamento da pista. 7 graus. Salvador, teria saída prevista para o gol 19074? 67. Autorizado 360, Viata Zulu 21, decola da pista 10 com curva à direita, saída arbor, controle 1 no 9 decimal 35 e aciona 5122. Sente autorizado 360 para Guarulhos, Amper Zulu 21, decola da 10 com curva à direita, saída arbor. 119.35 é o controle, 5122, o gol 1074. Qual que é a transição, Elefa? Elefa e após Elefa, Sagaz. Elefa e Sagaz, ok. Zero na Delta, visual para guarda passagem do meio. Afirmativo, após o tráfego cruzado, autorizado para seguir parte militar único. O tráfego, cruzamento para o Pátio Militar, agradece a coordenação, boa noite. Não, Graé, Guardião 07. Forte solo controlado, Guardião, 110 graus, 109. 7. O trip no solo ao 08, libera a direita, Alfa e Kilo, parte 3 também. Direita, Alfa e Kilo, parte 3, graças. 251, alterna 3325, Xanéia 6313. 251, graças. Livre, Web 6747, 110 graus, 10 norte, está autorizado. Livre, decolagem 6747. O Pátio Militar, Olímpio 00, agradeço, uma boa noite. Boa noite. Cópia, autorizado, Confins 360. A rota Pesulu no meia, decola da 10 com curva direita, Dael Leda, após Leda, Bridge, controle 1 no 935, 5120, transponder. Azul 4209, autorizado 360, com fins decolando no 10 com curva direita, pois o no meio da Eulia da Bridge, 119-35-5130. Corrijo 5120, chame pronto para congestionamento. Confirmando 5120. Afirmativo. Sente, posição 9, chame para congestionamento, posição 8. Paulo, tá 3305, pronto para o chuveiro, congestionamento no 7. Do Chemitag. Estado 7, Chemitag 3305. Reportaremos PAC 3305. T747, aos 10, 19, 35, bom. 19, 35, boa noite. Objeto 6747, decolou na sua escuta. Web 6747, contato radar na decolagem, sabor 340, saída arbor e leva. 340 na arbor e leva, 6747. Paulo Salvador, o gol no 074 para puxa acionamento, está no box 612. 612 é autorizado, time táxi. Chamará para o táxi, o gol no 074. 7. Está presente, né, Flamengo? 747. Solo, pode confirmar, está autorizado então o gol no 074? No 074, afirmativo. Está autorizado, no 612, chama para o táxi. Chamada para o táxi, então no 074. Tango Juliette, traz escuta. Mais tem coordenação com o centro aqui, a princípio só tem preço 50, ok? Mas o centro vai confirmar. Mati, eu preço 50, obrigado. para o táxi Gol 1074, está com 79079, 3 horas e 32, Hotel no Galeão. Gente, aguarda o instante táxi. Aguardando, no 074. 3305, pronto para o táxi, PLB 62, autonomia de 4 horas, alternando Natal. Afirmativo. O Gol no 074, leve táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera, chama pronto, 1015 é o ajuste, a torre 186. Gente, Pátio Índia, 1015 é o ajuste, 1186 a torre, o Gol no 074. 3305, segue o tráfego, reporta pronto, ponto de espera. Segue o tráfego da Gol, ponto de espera. Torre 1 no 186, então 3305. Ponto de espera pronto, Gol 1074. 1074, autorizado a linha de decolar pista 10, 110 graus, 089. Autorizado a linha de decolada 10, o Gol 1074. Tango Gillette, cópia. Passei para mais Tango Gillette. Autorizado Confins, Apesulo no meia, decolagem pista 10 com curva direita, da El Leda Bridge, controle 1935 e aciona 5133, confirmando o nível 280. Amarrou o Mike Tanzler, autorizado Confins, nível 280, decola pista 10 com curva à direita, saída da El Leda Bridge. Via Airfield 16, controle 1935 e transponder 5133. 288. 260-288-6747, boa noite. Boa noite. Juliette, muito obrigado. Salve Salvador, boa noite, o Chanel 6224, quente da Alfa, posição número 1. Autorização Aracaju nível 240. Autorizado o 190, aceita o 6224? Afirmativo. Autorizado então Aracaju 190, decola da pista 10, curva à esquerda, o Aracaju, controle 1935, 5134, transponder. Autorizado Aracaju 190, decola da 10, curva à esquerda, o Aracaju, 5134, o transponder 10935. O controle 6224. Correto, pronto. Câmara. Colado ao sul 8, o Gol no 074035. 1935, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Gol no 074. Gol no 074, contato radar na decolagem, sobre o 360, saída Arbo, Eval, Sagaz. Gente, Arbo, Eletro, Sagaz, o Gol no 074. 4209 para pushback treinamento, posição 8. Posição 8 autorizado, Salvador, boa noite, eu tava 3305, ponto espera da 190 pronto. Autorizado a linha de decolar pista 10, Santo 3305, 110 graus 089. Autorizado a linha de decolar 3305. Iniciando, tá 3305. Afirmativo. Hoje, aliás, Paulo Salvador Azul 4209 para o táxi sobre 122, 23 horas, alterno Galeão. Horas Galeão 122? 122, 3 horas em Galeão. Tá livre então até o ponto de espera. Táxi via Pátio e Índia. No ponto de espera, a frequência 18,6, com ajuste 1015. Ok. Azul 4209, Pátio e Índia, ponto de espera 00, 18,6, 1015. Nível 330 na Pucaracaju, 3305. Azul 4209 no ponto 000, pronto. Azul está autorizada, linha decola pista 10, 110 graus, 089. A linha decola, pista 10, azul 4209.